Salve, salve ouvinte, circuito fora do eixo, mais um telefone sem fim entrando no ar, nosso podcast semanal, nossa coluna do blog do Forceps, que entra toda quinta-feira no ar no blog.forceps.com.br. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber meus amigos de infância, mas não para discutir papos pessoais, nem para brincar, é por um motivo muito sério aqui de formação mesmo. O nosso tema hoje é sobre um novo grupo que está se formando de articulação em prol da sociedade sabarense mesmo, vinculado com a juventude. É um grupo bem novo e a gente está iniciando o processo de debate de como vai ser esse trabalho. E a gente, para fazer esse acompanhamento de uma forma melhor, eu convidei os principais articuladores do movimento, que são meus amigos de infância, grandes profissionais também, estão formando agora. E né, Lucas? O grande Lucas aqui do meu lado acabou de formar. Seja bem-vindo aí. Professor, isso aí na área, pertinho da correria também agora. César Molinero, nosso arquiteto, também está em processo de finalizar o curso. Também está aí. Trabalhando com humanas aí, desenvolvimento da cidade. Estamos na área. E grande Pericrão, Matheus. Salve, salve, Matheus. Profissional do marketing. Um estudo bacana da cidade, sou profissional do Sebrae, né? Fazendo um estudo bacana da nossa cidade de Sabará para atingir as pessoas da melhor maneira, solucionando os problemas delas. É, saindo diretamente das rodas dos botecos para o podcast virtual, e é isso aí, vamos que vamos seguir no debate. Depois do Congresso Regional, né? Etapa Regional Minas Espírito Santo, fora do eixo, que a gente decidiu focar bastante no trabalho local. E eu decidi fazer os próximos programas baseado no que está sendo conseguido aqui pela juventude, no que está acontecendo, no cenário local, cultural, de política, de tudo, e perceber um pouco melhor da cidade. Então assim, nesses próximos programas vamos fazer um bate-papo com a moçada, com a galera de escola, reunir. Então moçada, vamos fazer um papo aí sobre política e tal. Acho que nós, como jovens sabarenses, vivemos uma quebra no processo, né? A gente vê uma situação crítica aqui na juventude, um momento bastante estático, de estagnação. O que vocês falaram da percepção sua e tal? Não, antes de mais nada, é só ressaltar aí que o momento agora é propício, né, para a gente discutir política, vista as eleições que estão se aproximando no dia 3, né? E a questão de Sabará, como o João colocou aí, é interessante a gente frisar também, não só uma estagnação política, mas também uma estagnação cultural, social, enfim, uma crise que a gente vive nos vários setores da cidade aí, pegando educação, saúde, lazer, cultura, né, como já coloquei aqui. Então a gente como jovem, a gente aqui na cidade, a gente está cada vez mais excluídos do processo de construção dessa cidade. E às vezes somos obrigados a ir para locais, no caso Belo Horizonte, buscar educação, cultura, saúde, lazer, enfim. E aí nossa cidade acaba ficando cada vez mais estagnada e parada. Então por isso discutir política. Quer falar uma coisa aí, Pericão? Muito obrigado. É engraçado que a gente viveu esse momento há pouco tempo, assim, tão recente nossa inserção, assim, saindo da adolescência, começa a sair na rua, participar do processo da cidade, ter um link maior com o movimento adulto, o próprio movimento particular da juventude, vamos dizer, da fase, da etapa mais velha, que é a nossa, da geração um pouco mais velha. E as coisas aconteciam, né? Eu particularmente via tribo acontecer na rua, via uma galera diferente, e hoje assim, isso se reduziu a uma massificação de ideias, assim. E, na minha opinião, é de ideias negativas, assim. A gente não consegue chegar, por exemplo, dar um exemplo lá da minha casa, que eu sou o neto mais velho, todos meus primos, depois da minha faixa etária, ainda tem um link legal, assim, um diálogo interessante, eu já não consigo chegar tanto com a galera mais nova, assim, que tá focada sempre nas mesmas coisas, que é só zoar, aí não tem interesse no processo ou construir seu próprio meio, assim, no futuro, talvez, no que eu passo. Ontem eu estava até conversando com uma galera, que a galera acha que, tipo, eu posso curtir até 25 anos. Cara, eu acho que a gente pode curtir a vida inteira, mas sempre com responsabilidade, entendeu? Sempre com essa visão. Eu acho que a gente tinha isso na nossa geração, né? Claro, não sendo general, general assim, em geral, mas... Generalista, vamos dizer assim, né? O que eu quis dizer. E hoje já tem mais isso, né, galera? Eu vejo isso. Ele já não quer correr atrás, só quer fugir, né? Não quer saber os problemas da cidade, não quer saber como melhorar. Eu vejo como um cenário de descrença, né? As pessoas, elas foram fato de ter um certo deboche, uma certa crítica, não ter nada acontecer nessa situação, as pessoas acabam tocando, pra que preocupar com isso? Então, vou curtir minha vida aí, e isso não é pra mim. E aí acaba gerando, agravando ainda mais essa situação. Mas é engraçado que a nossa geração é a que mais deveria discutir política e a que menos discute, sabe? Afinal de contas, não somos nós, vamos ser a próxima geração política do país, né? Os presidentes, diretores de empresas, né? Deputados, enfim, essa geração tá vindo. Então é preocupante você ver esse pessoal completamente alienado, completamente fora do processo, e sabendo que de uma certa forma serão eles que estarão na linha de frente daqui uns 10 anos, 15 anos, né? Então, dentro do Fora do Eixo, que é uma rede de tecnologia social, a gente discute muito cena cultural, cena tecnológica e tal. E eu já tenho a gente consegue perceber isso melhor aqui dentro da cidade, né? Na área da música, na área de cultura em geral. Então, falar um pouco dessas cenas, esse cenário local, todos os aspectos. É muito triste de ver muito violência. Na nossa época não tinha, até porque essa nossa época a gente tá falando de 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Quando a gente tinha 18 anos. Mas ainda assim, eu vejo que a coisa piorou um pouco. Você até me deu um dado outro dia, né, Luiz, que a violência diminuiu em todos os dados. Seguinte, a violência hoje em dia é um problema nacional, né? A gente vê na mídia, apesar de alguns locais terem registrado a queda do índice de violência. Hoje em dia a gente tem uma sensação, a gente tem uma percepção que a violência é maior. Mas muitas vezes isso não ocorre, né? A mídia hoje em dia, ela retrata muito mais os casos de violência, porque antigamente a gente tem muito mais acesso a esse tipo de informação. E só para citar o caso de Minas Gerais aqui, se a gente pegar os índices de Minas Gerais, do anuário da BMMG, né, com a população de Rio nos últimos 10 anos aí, a gente percebe uma queda mais ou menos de 15% na taxa de criminalidade, né? Crimes violentos que são tratados lá, né? Aí tem um crime ao patrimônio, né, que são os furtos, tem os homicídios, enfim. Isso eles abordam como crime. Pegando em Minas Gerais, assim, essa taxa está em decadência, né? E se você pega o exemplo de Sabará, por exemplo, em Minas Gerais, a gente vê que Sabará está tendo uma ascendência nesse gráfico aí. Não só Sabará, mas Sabará, Uberaba, Rio, ou seja, são poucas cidades que estão crescendo, Ribeirão das Neves, nem tanto, eu acho. São poucas cidades que estão crescendo com o número de violência. E aí, por que essa Sabará? A gente vê uma cidade, uma das poucas regiões metropolitanas, com o número de violência crescendo. E aí a gente fica perguntando, né? A gente começa a discutir, até que uma das pessoas comentou essa conversa aqui hoje, foi essa preocupação. Por que em Sabará a violência cresce sempre que no resto do estado, cara? E aí, enfim, a gente está aqui. Calma. Pois foi legal ter esse primeiro momento de avaliação dentro do perfil de jovem que é da minha geração, pra gente poder sacar melhor assim também a juventude. Eu sinto que pra mim a maior dificuldade é o diálogo mesmo, né? A gente não tem acesso, assim, é muito diferente. Assim. Ontem, engraçado assim, um exemplo, meu primo conversa assim, tudo que ele faz errado justifica século XXI, como se a gente estivesse em outro planeta. Tipo, é isso. Aí eu acho que. Pô, como que a gente chega nesses caras, sabe? Como que a gente pode mostrar que não, velho, tem coisa, você pode ser produtivo, você tem que ser construtivo, até porque meu medo dessa geração, além de já perder um pouco dessa semente cultural, dessa semente de querer fazer algumas coisas, de ter um pouco de iniciativa, daqui uns anos não ter nada, não ter formação nenhuma, não conseguir nem ser um profissional. Então, eu acho que é o momento de chegar mesmo. Só para pegar uma brecha no que o João colocou aqui, nos últimos anos, né, criou-se na sociedade essa ideia, né? Tudo pode, né? Tudo é da geração, faz parte. Tudo tá normal. E isso, os jovens, uma imaturidade, né, nessas colocações, eles veem aí uma oportunidade de justificar tudo aquilo que os pais, ou então os amigos mais velhos veem como errado, né? Como não correto. Eles usam disso para ficar, não, eu sou jovem, né? Isso para mim, na minha época, é normal. Fora do eixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Então, galera, agora vamos entrar no foco mesmo, na conversa, que é esse novo grupo, essa nova articulação, né, que talvez seria uma ONG mesmo. A gente está conversando e depois dessa toda percepção desse cenário, começou-se a debater isso pela primeira vez dentro de um grupo de amigos, que eu acho interessantíssimo, né, faço parte de altos movimentos e fui convidado também a integrar essa entidade, essa ONG. E aí, Lucas, fala um pouco da ideia, o que vai ser isso? Bom, a nossa ideia central, como a gente já havia dito no começo do programa aqui, a nossa maior preocupação é a questão da violência na cidade. E para a gente atuar nessa linha de frente com a violência, o primeiro passo que nós estamos adotando aí é encontrar pessoas, né, dispostas a participar com a gente. E aí surgem nossos amigos, né, nossa lista de contatos que a gente vai atrás dessas pessoas. Normalmente são pessoas que têm uma formação bacana, cresceram e residem na cidade, mas por diversos motivos tem pouca atuação no processo político, na participação, nesse processo de participação na vida da cidade. Muitas vezes citado, por isso que a gente tinha colocado no começo do programa também, que foi a questão dos descasos, dos interesses com as questões políticas, né, que a gente, a própria política da cidade nos leva a isso. E aí, a nossa ideia é construir uma ONG, né? Nós pensamos muito sobre isso e chegamos à conclusão por que uma ONG. A necessidade de ser uma ONG é mais para profissionalizar, né, o projeto, profissionalizar o trabalho, dar um respaldo maior, uma credibilidade maior junto à sociedade, para a gente atuar. E sendo ONG também, a gente tem, torna-se, obviamente, aptos a buscar recursos para executar o projeto. Não adianta a gente pensar em projetos e projetos ficarem só no papel, porque a gente sabe que esse projeto demanda um recurso, muitas vezes recursos muito altos. E aí a gente tem, nesse primeiro momento, né, que vai começar essa semana agora, vai ser a segunda reunião, né, no caso já vai ser a nossa reunião de fundação mesmo, de constituição da instituição, né, que já foi denominada Organização Não Governamental Nação Cidadã, né, um nome bem sugestivo aí. Né, porque a gente quer uma nação mais participativa, né, o cidadão nesse sentido, uma nação participativa, uma nação que age, né, porque a gente acredita que um dos maiores, quando a gente trata de violência, não tem a violência não é vista só através de uma ótica. São vários fatores que atuam que levam ao ato violento, né, ao ato da violência. E aí, a partir do momento que você consegue trazer os sujeitos para participar da vida da sociedade, na vida da cidade, a gente tem a clareza que, e já em vários locais, que isso vem e dá resultado, né? O sujeito, ele participa da vida ali e ele vê que ele tem importância. Vê que ele tem importância. E começa a colaborar com a gente, com o próximo. E aí, consequentemente, pelo que já foi visto, repercute na violência, nos níveis profissionais, saúde, uma série de fatores. Então, essa reunião acontece agora, essa semana. Vamos fundar um grupo bacana, já conseguindo aí um número interessante de pessoas. E começar a sentar já para pensar já estamos no final de ano, né, um ano meio complicado, que é ano de eleição, isso certamente influencia. E para começar a discutir quais serão nossas políticas aí daqui até o final do ano. A gente já quer ter alguma ação a curto prazo já, né? Já fazer a ONG, já ter uma ação no final desse ano já. Mas de fato entrar numa atividade plena mesmo no começo do ano que vem. É legal demais, né, galera? A gente vem percebendo isso, reclamando da situação da cidade, dos movimentos, ou da falta dos movimentos e tal, falta de acontecimento aqui na cidade, reclamando dos administradores. E agora a gente pegou pra fazer, né? E fico feliz assim, de mobilizar, porque durante esse processo de formação mesmo, profissional de cada um foi pra um canto, envolveu com uma área e tal, e agora é a hora de juntar e cada um com seu conhecimento, com sua dedicação, fazer dessa possibilidade assim, de trabalho, dessa ideia. E tem essa ideia, tem um lance que eu acho bacana dentro da ONG, que por sorte nossa, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, é que tem engenheiros, geógrafos, marqueteiros, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, ecólogo, contador, administrador, então a gente está segurando trabalho. Então a gente está conseguindo, graças a Deus, cercar todas essas partes e deixar a peteca cair mesmo. De alguma forma a gente vai estar cercando todo mundo fazendo. Não deixa ser falho em momento nenhum, temos todas as condições, temos os apoios necessários. Estamos sempre abertos a ideias novas, que interesse das pessoas, propostas, que alguns projetos ou ideias que deram certo em outros locais podem ser adaptados à nossa cidade. É importante trabalhar em conjunto, não só aqui dentro da cidade, mas com a rede de pessoas que compartilham dessa ideia e acham que pode dar certo, que nós podemos mudar um pouco e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Bom, é isso aí, moçada. É feliz demais. Vamos tentar fazer através do telefone sem fim, monitoramento mesmo para a população, para os ouvintes, do que está sendo feito, né? Daqui a alguns meses a gente volta a conversar aqui no telefone sem fim, para falar sobre como que foi o lançamento, o que está acontecendo nos projetos e desenvolver, tocar esse projeto e fazer acontecer mesmo. Eu fico feliz de participar de um movimento tão interessante desse, com gente capacitada e afim mesmo de fazer, que eu acho que é o principal no momento, é ter pessoas que se dediquem para a coisa realmente acontecer. E é isso aí, moçada. Esse foi o Telefone Sem Fio. Queria agradecer a presença de vocês todos aí. Valeu demais. Eu aqui, em nome dos membros da ONG, né, também queria agradecer o convite de participar desse programa e espero voltar aqui o mais breve possível para trazer aí a avaliação do que foi feito, trazer aí os projetos que foram adotados, trazer resultados efetivos para a gente começar a debater e ampliar nossa linha de conversa, nosso amplo campo de debate. É nóis. Obrigado. Valeu, galera do Telefone Sem Fio, até breve. É isso aí, você sabe que o Telefone Sem Fio se encontra disponível no blog.forceps.com.br. Acesse também a www.foradoeixo.org.br/rádio, onde todas as produções da Web Rádio Fora do Eixo ficam disponíveis lá na nossa página. A rede social como um todo também, foradoeixo.org.br, onde vocês podem conhecer todo o processo das tecnologias sociais desenvolvidas pela nossa rede independente, nosso circuito Fora do Eixo. É isso aí, mais uma vez diretamente de Sabará, João Rafael com Telefone Sem Fio. Fiquem em paz, um grande abraço, até mais. Conector apresentou Telefone Sem Fio.